Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Livro de Ezequiel, capítulo 37. E nós estaremos, então, fazendo uma reflexão hoje nesse sentido. Livro de Ezequiel está lá entre os profetas maiores. A partir do próximo trimestre, não sei se o irmão já sabe, mas o irmão vai estudar sobre o Apocalipse. Fala glória a Deus, aleluia. Apocalipse é um livro gostoso demais, é um livro delicioso para a gente estudar. E Giovana, eu e mais alguns irmãos estão pensando aí como agitar esse estudo de Apocalipse, porque Apocalipse é um negócio quente, irmão, é um negócio maravilhoso. Pessoal, tem gente que tem medo, irmão. Ô, Jesus, tem gente que não gosta de ler Apocalipse e fica com medo. Faz isso não, porque a Bíblia fala que abençoado, bem-aventurado é quem lê, quem fala e quem ensina e quem busca as profecias se cumprindo do Apocalipse sobre nós, sobre a igreja e sobre o tempo do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, um texto muito conhecido, fala lá do vale de ossos secos. Eu quero ler junto com os irmãos do versículo 1 até o início do versículo 7. Então, do versículo 1 até o início do versículo 7, os irmãos que ainda não identificaram exatamente, Ezequiel perto de Jeremias, perto de Isaías, né, ali no segundo terço do volume da sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 37, versículo de 1 ao início, a parte A do versículo 7, diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. Amém? Só até aí. Vamos orar. Pai, nós louvamos mais uma vez o teu nome, ó Pai, em oração, em entrega, ó Pai, das nossas vidas. Te buscamos, Deus, e pedimos, Senhor, fala conosco, ó Pai. Fala ao nosso coração, ministra-nos, Deus, através da tua palavra, através, Senhor, do teu anunciar, ó Pai, em nós. Senhor, em nome de Jesus, que o teu nome, ó Pai, seja a nossa bandeira, que o teu amor se estabeleça em nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus te pedimos que a tua palavra nos fortaleça nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto muito conhecido dos irmãos de EBD, né? Talvez os irmãos que não frequentem tanto EBD conheçam menos, mas é um texto muito conhecido. E é um texto muito utilizado como um texto, vamos dizer assim, de pregação motivacional, que quer levantar o camarada, né? O Senhor fala aqui de um grande exército que se levantou. Então, quantas e quantas pregações e palavras nós já ouvimos de incentivo, de fortalecimento, que usaram realmente esse texto. E pela glória do Senhor, desde aquele tempo até hoje, o Senhor tem levantado exército. Amém, irmãos? Mesmo em situação impossível, aos olhos humanos, o Senhor tem levantado exército. Isso não é realmente novidade, e o Senhor continua fazendo. E essa tem que ser a nossa expectativa. Cada vez que lemos esse texto, precisamos ser fortalecidos realmente em perceber que o Senhor tem o seu exército a ser levantado, levantado para a sua obra. Mas o que eu queria nessa manhã buscar como meditação em cima desse texto é uma dimensão em relação à própria natureza profética de como Ezequiel lidou com essa questão do chamado do Senhor. Ezequiel, ele é um profeta que, diferente até dos profetas da sua época, ele é um profeta com muitas visões. É um profeta que não só via, mas mergulhava nas suas visões. Ele, em espírito, era transportado a lugares e a situações que iam além do comum para os profetas daquela época. Por isso, o profeta Ezequiel, ele chega a ser incluído dentro dos profetas que a gente chama de profetas apocalípticos. Porque assim como João, e o texto que lemos fala bem disso, que a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e pelo Espírito de Deus ele foi levado a um vale, isso nos lembra muito o que acontecia com João no Apocalipse, quando o Espírito do Senhor tomava João e levava em espírito a regiões celestiais, a visões celestiais, e João se colocava no meio da visão. Não era só como ver algo, mas era estar em um ambiente em que de um lado acontecia uma coisa, do outro lado acontecia outro, e o anjo chamava atenção e ele tinha que olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, porque algo estava acontecendo ao seu redor. Não era só como uma visão que a gente imagina que é como se fosse uma tela projetando algo, mas era uma visão que ele estava, na verdade, no meio de um ambiente espiritual. E foi isso que Ezequiel experimentou. Porque pela mão do Senhor ele foi levado a um vale, e aquele vale cheio de ossos, o texto diz que ele passeava no meio dos ossos. Então era uma situação em que ele via algo de um lado, algo do lado esquerdo, do direito, que ele passeando ali tinha que talvez levantar o pé para não tropeçar em algum pedaço de osso que estava ali revirado no meio daquele vale. Não era somente algo que ele estava vendo, era uma imersão no mundo espiritual de Deus. Isso é marcante, é significativo, porque essa relação profética se torna mais viva com a ação do Novo Testamento. Nós, pelo Senhor, estamos vivendo nesse tempo também, um tempo em que o Senhor pode nos mover pelo seu Espírito para onde Ele quiser. Jesus chega a dizer que aquele que é movido pelo Espírito é como o vento. O vento às vezes sopra para um lado, às vezes sopra para o outro, e você segue o mover do Espírito na direção que o Senhor está te movendo. Nós não somos movidos por vento de doutrina, amém, irmãos? Porque Paulo mesmo falou, olha, condenáveis são os que são movidos por vento de doutrina. Ou seja, se a gente for traduzir no tempo de hoje, nós não somos movidos pelo vento do modismo gospel. Né? Alguém cria lá um modismo e a galera vai toda junta. Aí daqui a pouco já não é mais aquela moda, é outra, e dentro da igreja o pessoal muda e não faz mais aquilo, faz outra coisa e o pessoal vai todo mundo naquela direção. Tinha uma época que se cantava de um jeito, tinha uma época que se fazia de outro jeito, e todo mundo vai para lá e vai para cá. Nós somos movidos é pelo vento do Espírito, amém? Porque o Espírito do Senhor é dinâmico. Se pensarmos como vento, tem época do ano que venta muito. Essa é uma época, agosto, setembro, que aqui em Rio Bonito venta a beça, né, irmão? É uma época de muito vento. Venta, e quem tem que varrer o quintal sofre com isso. E você começa a varrer e a folha briga com você, quer voltar. E é um negócio complicado. Tem época que venta menos, tem época que venta mais. Tem época que o vento sopra de um lado, tem época que ele venta para o outro lado. Mas o vento é muito dinâmico. Pode estar mais cedo, mais fraco. Mais tarde ele pode estar mais forte. E se pensarmos nesse contexto, o Espírito Santo do Senhor agindo na igreja é dinâmico. A igreja é dinâmica porque o Espírito do Senhor se move em nós. E ele pode, num determinado momento, nos mover rapidamente numa determinada situação e numa direção, e num outro tempo nos mover de forma mais lenta, mas de uma forma bem marcada numa outra direção. Se o irmão conhece e já viu né, aquelas dunas que se formam, a gente tem aqui em Cabo Frio, mas algumas outras regiões do Brasil, como no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, ou em algumas outras regiões, como no Rio Grande do Norte, Ceará, que se formam grandes dunas, que são formadas simplesmente pelo vento, levando grãozinho de areia após grãozinho de areia. E algumas dessas dunas são dunas imensas, 200, 300 metros de altura, grãozinho após grãozinho sendo levado. E o Espírito Santo do Senhor quer nos levar como igreja e nos mover, grãozinho após grãozinho, pequeno mover após pequeno mover, até que nós estejamos nos movendo plenamente na direção que o Senhor quer, como uma montanha, né? Aquela duna é como uma montanha em movimento. E ali na estrada ali de Cabo Frio, os irmãos que conhecem sabem, tem a placa lá, avisando que a duna pode se mover por meio da estrada. E o motorista tem que ter cuidado, porque de repente daqui a pouco tem um monte de areia no meio da estrada. E o Espírito Santo pode mover a igreja numa direção ou em outra. Amém, irmãos? Não foi privilégio de João, não foi privilégio do antecessor Ezequiel. É, na verdade, uma forma e uma dimensão daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Nos mover segundo a vontade dEle, pelo seu Espírito, pelo seu querer. E aí o Senhor toma Ezequiel e leva para aquele vale. Era o vale de Cedron na visão, é o vale que tem entre o Monte das Oliveiras e a própria cidade de Jerusalém. Aqui está o Monte das Oliveiras, ele forma um vale e depois a cidade de Jerusalém se projeta numa montanha à frente. Esse vale é o vale de Cedron, o vale onde Ezequiel viu essa visão, o vale dos ossos secos, como é chamado, como é conhecido. Imagina Ezequiel passando desse vale, ossos de um lado, ossos de outro, todos os tipos de ossos. E a expressão de Ezequiel é uma expressão marcante, porque ele fala assim: e eis que estavam sequíssimos. Essa expressão sequíssimos é algo que marca, porque eles não estavam só secos, eles não estavam só esbranquiçados, eles estavam sequíssimos. Sequíssimos é algo que já perdeu completamente a umidade. Se a gente pensar num osso, é aquele que já vai estar ali tão seco, que já está até torrado pelo sol, pela intempérie. E Ezequiel, isso chamou a atenção de Ezequiel. Eram ossos sequíssimos naquele vale. Agora, irmãos, Ezequiel estava no meio de um ambiente espiritual. Ele estava vendo uma visão dos céus. Ele estava vendo algo que não era natural, propriamente. Não eram ossos verdadeiros ou naturais. Não era um vale cheio de ossos, naturalmente falando. Era um vale cheio de ossos, espiritualmente falando, porque ele estava imerso num ambiente de visão espiritual. Mas estar sequíssimo chamou a atenção de Ezequiel. E aí vem a pergunta que o próprio Senhor faz a Ezequiel, e diz assim: filho do homem, porventura viverão estes ossos? Ezequiel, que era profeta, que já tinha experimentado diversos momentos de íntima relação com Deus, e em visão tinha visto o trono do Senhor, tinha visto grandes revelações de Deus, estava agora diante de um vale cheio de ossos sequíssimos. A gente fala que é vale dos ossos secos, mas a gente deveria falar vale dos ossos sequíssimos, porque eram secos ao extremo. E aí vem a pergunta do Senhor da profecia. Deus é o Senhor da profecia, amém, irmãos? Nós já temos falado desse tempo, a profecia nada mais é do que a palavra do Senhor em ação, é a palavra do Senhor se manifestando. Quando um profeta se levantava, a palavra do Senhor se manifestava. Hoje, quando nós anunciamos Jesus Cristo, a maior das profecias de Deus, nós anunciamos porque a profecia do Senhor se cumpre. Jesus até hoje salva, amém? Jesus até hoje cura, transforma. Quando nós anunciamos Jesus e alguém se entrega, é a profecia de Deus se realizando e se cumprindo. E nós somos profetas. Porque quando o profeta fala de Deus, a profecia se cumpre. Aleluia. E aí Ezequiel, naquela situação, vem o Senhor da profecia e agora não traz uma palavra profética de imediato para Ezequiel. Traz para Ezequiel uma pergunta. Traz uma pergunta. Ora, Ezequiel já era um profeta experimentado. Irmãos, todos nós aqui somos profetas experimentados. Amém, irmãos? Amém? Você tem anunciado o Senhor? Amém? A sua vida é um anúncio do Senhor? Amém? Talvez você não tenha sido pregador ou não tenha sido chamado para pregar propriamente, mas eu tenho certeza que você já tem tido oportunidade para falar como Deus é bom na sua vida. Você tem testemunhado com as suas ações, você tem demonstrado com a sua prática, Deus é bom na sua vida. Você é um profeta experimentado. Amém? Amém. E o Senhor chegou para Ezequiel e trouxe para ele uma pergunta. Porventura viverão esses ossos? A pergunta de Deus para Ezequiel não foi, porventura eu posso fazer viver esses ossos? Não foi essa pergunta. A pergunta de Deus para Ezequiel não foi se esses ossos têm condições de se tornarem vivos novamente. A pergunta foi, porventura esses ossos viverão? Esses ossos viverão? Não é se eles podiam ou não viver, não é se Deus tinha ou não condição de fazer viver, mas esses ossos vão viver? E aí Ezequiel trouxe uma resposta. Qual foi a resposta, irmão, de Ezequiel? Como é que é? Fala aí, lê, pode ler. Olha aí. Hein? Olha a pergunta. Porventura viverão esses ossos? E aí a resposta, e eu disse ao Senhor Deus, o que foi a resposta? Tu sabe, homem de fé Ezequiel, né? Cidadão cheio de fé, tu sabes. Irmão, eu vejo essa resposta muito mais como um camarada que não está nem acreditando no que vai acontecer. Quando ele responde, tu sabes, ele na verdade estava olhando para aqueles ossos sequíssimos e Deus falou assim, viverão esses ossos? Viverão esses ossos, Ezequiel? E ele responde, tu sabes, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Ele, na verdade, nessa situação, estava descrendo. E olha que ele estava espiritualmente naquela situação. Ele estava tomado em espírito, pela mão do Senhor, no Espírito Santo, vendo aquilo. Ele já estava imerso no ambiente espiritual e, querido, no ambiente espiritual, tudo é possível que crê. Amém, irmãos? Nós falamos disso alguns domingos atrás. Jesus falou, tudo é possível ao que crê. E aí Ezequiel falou, tu sabes, Senhor, tu sabes. Eu não sei, eu não vou, nesse negócio eu não vou dar palpite. É mais ou menos isso que Ezequiel falou, né? Ah, Senhor, nesse negócio eu não vou dar palpite não, porque eu posso errar. Se eu falar que vai dar certo, e se não der certo, eu vou ficar com a cara no chão, se o negócio acontecer, se eu falar que pode, o Senhor dizer que não, é melhor dizer que eu deixar para ti. Ah, Senhor, deixa contigo a resposta, o Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor é conhecedor do bem e do mal, do futuro, do presente, então o Senhor que sabe. Interessante que nessa situação especificamente, talvez a resposta que Deus buscasse de Ezequiel não fosse essa. Tanto é verdade que o Senhor ativa Ezequiel e fala para ele, olha, você vai profetizar. Você vai anunciar então sobre esses ossos uma palavra. Você vai anunciar sobre esses ossos um comando. E aí fala tudo aquilo que ele deveria anunciar aqueles ossos. Talvez o Senhor estivesse olhando para Ezequiel e esperasse inicialmente dele uma outra resposta, e não somente o tu sabes. Querido, se nós já estamos imersos, envolvidos na presença e no agir espiritual de Deus em nossas vidas, tudo é possível, porque nós cremos. Se o Senhor vem sobre nós e já está nos mostrando algo, já está trazendo algo à nossa vida, nós temos que nos firmar na certeza que em Deus todas as coisas são possíveis. Em Deus, Ele pode realizar em nós tudo, segundo a vontade dEle, é claro. Segundo o querer dEle, é óbvio. Nós não estamos colocando o nosso querer, nós não estamos colocando a nossa percepção acima daquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Mas nós confiamos plenamente que Ele vai fazer. E alguns irmãos têm me procurado de vez em quando e contado: pastor, sonhei com algo assim, assim. Eu em oração, o Senhor me mostrou algo dessa forma. O Senhor me deu uma visão, o Senhor me deu um sonho nessa proporção. E a pessoa já entendendo que aquele sonho é do Senhor, percebendo. E muitas vezes a minha palavra é assim: olha, querido, quando o Senhor mostra, Ele já está realizando algo através daquilo ali, amém? Aliás, a palavra do Senhor diz que o Senhor sempre realiza algo, mas primeiro mostra aos seus, amém? Primeiro Ele revela aos seus, Ele traz aos seus, talvez não em visão, talvez não em sonho, mas numa certeza no seu coração, numa firmeza pela palavra, naquilo que você crê. E muitas vezes a pessoa até vem meio assustada, falando: pastor, eu vi uma situação assim, eu vi um acidente, eu vi uma condição dessa ou dessa forma, que parece algo até como um vale sequíssimo. Eu falo: olha, o Senhor já cortou esse laço, o Senhor já quebrou essa cadeia, o Senhor já está dando a vitória sobre essa questão. Porque se o Senhor mostra o diabo derrotado, querido, é óbvio que ele está derrotado, amém? Porque o Senhor não em Deus não há mentira, amém? No Senhor não há sombra de variação. Se Ele mostra a vitória, a conquista que nós temos alcançado nele, é porque a conquista é nossa. Porque Deus tem nos dado vitória, aleluia. E nós, como servos do Senhor, temos que estar atentos àquilo que Deus tem a falar conosco. Olhemos para o vale sequíssimo, mas precisamos perceber que tem vida naquele lugar. Tem vida naquele lugar, porque o Senhor, Ele é Senhor da vida. O Senhor é Deus eterno. E aí o Senhor trouxe a Ezequiel uma palavra e falou: olha, você vai profetizar, você vai anunciar sobre esses ossos, dizendo para esses ossos ouvirem a palavra de Deus, responderem segundo o que Deus está falando. E aí nesses ossos o Espírito do Senhor ia trazer vida, ia trazer pele, ia trazer ligaduras, ia trazer musculatura, ia trazer vida. E finalmente nós fechamos a nossa leitura, na verdade, no início do versículo 7, quando o texto diz que então profetizei como se me deu a ordem. Ezequiel profetizou conforme a ordem de Deus e não conforme o que ele estava crendo. A nossa diferença para a vitória naquilo que Deus traz é anunciar segundo a ordem do Senhor, não segundo o que cremos. Porque Jesus até falou: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você fala para essa montanha, se joga no mar, e essa montanha vai se jogar. Irmão, infelizmente, eu tenho visto pouca notícia de montanha sendo jogada no mar. Infelizmente, isso significa, biblicamente falando, que a nossa fé ainda é pequena. Ainda é pequena. Porque senão a gente viria mais notícia, irmão. De montanha sendo jogada no mar. De montanha pulando no oceano, irmão. E a gente aí não está falando somente montanha no sentido Serra do Sambê e praia de Saquarema, não somente isso, mas estamos falando de situações que realmente são impossíveis, vales sequíssimos. Mas glória seja dada ao nome do Senhor, porque nós podemos profetizar não segundo o que nós cremos, mas segundo a ordem que nos é dada. A ordem que nos é dada pelos céus. Se o Senhor ordenou, querido, vai segundo a ordem. Fala segundo a ordem do Senhor. O Senhor tem nos dado ordem e comando. O Senhor tem nos dado direção. Nós devemos proclamar segundo aquela ordem que o Senhor deu. Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, tu conheces. Eu não sei, eu sou pequeno, não sei, Senhor, tu que sabes. Aí o Senhor falou: ah, é? Sou eu que sei, então? Então você vai falar assim, assim, assim. Essa é minha ordem, eu estou ordenando esses ossos. Eu estou comandando sobre essa questão. Profetiza. E Ezequiel profetizou segundo a ordem que ele tinha recebido. É interessante que às vezes nós recebemos a ordem do céu. Às vezes nós ouvimos uma palavra, irmãos, e eu falo pelos nossos cultos, querido. Nossos cultos têm sido bênção, amém, irmãos? Ó, irmãos, domingo à noite, domingo de manhã, quinta-feira, as nossas reuniões de grupo de crescimento têm sido bênção. O Senhor tem trazido palavras tremendas no nosso meio. Mas não falo somente por isso, isso já seria maravilhoso. Você tem recebido palavras de Deus para te gerar um encaminhamento de ordem daquilo que Deus quer que você faça. Mas eu tenho certeza que você tem buscado pessoalmente. E o Senhor Deus é o Deus que nos fala pessoalmente, amém? Ele nos fala no meio da multidão, mas nos fala também pessoalmente. Porque nós precisamos ter o nosso encontro com o Senhor, o encontro com Deus. E o Senhor tem falado ao nosso coração. Você tem buscado ao Senhor em oração, amém? Você tem buscado ao Senhor pela palavra, amém? Responde amém, querido, porque senão, vou voltar, hein? Você tem buscado ao Senhor em oração? Você tem buscado ao Senhor pela palavra? Você tem buscado ao Senhor na meditação pela palavra? São duas coisas diferentes. Uma coisa é você buscar o Senhor pela leitura da palavra, e você deve fazer isso, porque a palavra do Senhor é a verdade, e pela verdade nós somos libertos, amém? Mas também a palavra do Senhor nos comanda a meditar nela de dia e de noite. Então, mesmo que você não esteja com a sua Bíblia aberta, lendo a sua Bíblia, você deve meditar na palavra. Você deve estar com o seu pensamento voltado para a palavra. E Paulo falou: olha, o nosso falar deve ser em salmos, deve ser em hinos, deve ser em cânticos espirituais. Você deve estar meditando na palavra. Meditação foi deturpada pelo inferno, amém, irmãos? Foi deturpada. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, já tem um tempinho, mas falando de práticas de meditação em hospitais, que tentam trazer alívio a dores e cura. Aí mostrou lá um especialista em meditação transcendental e pegava lá os doentes, botava os doentes lá parado, fazendo uma pose lá de yoga, uma pose, sei lá, de budismo, não sei de que negócio era, e as pessoas tinham que ficar ali mentalizando a cura, ficar ali esvaziando a mente. A meditação transcendental, essa meditação das religiões orientais, que é tão apresentada por artistas, como hoje em dia, como um método de cura, etc., é uma meditação que é usada para esvaziar a mente. Aí você conhece aquela expressão, mente vazia. Ó, querido, essa expressão é mais do que conhecida, né? Mente vazia, você já sabe quem ocupa o espaço. Aí você fala: ah, mas isso não está na Bíblia, pastor. Tá, querido, tá. Porque Jesus falou assim: quando o valente age sobre um ataque demoníaco, está lá o cara sendo opresso e atacado pelo diabo. Aí você ora, o Senhor Jesus entra, cura, transforma, limpa aquela casa. Foi Jesus que falou, irmãos. Aí aquela casa fica vazia. Você lembra disso? Jesus falou isso. A casa vazia, aquele demônio volta, encontra a casa vazia, traz com ele sete piores do que ele, foi Jesus que falou. E a condição daquele se torna pior do que antes. Casa vazia, mente, espírito vazio, é lugar que o diabo vai fazer não mais uma ação individual, já é uma oficina, é um monte, é uma fábrica de problema, irmão. a nossa mentalização na palavra, vamos meditar na palavra, a nossa meditação na palavra não é esvaziar a nossa mente, a nossa meditação na palavra é encher a nossa mente, encher o nosso ser com a palavra de Deus, aleluia. Porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Maravilha, irmãos, maravilha. Encha o seu dia, o seu coração com a palavra do Senhor, encha. Seja cheio, repleto. Irmão, teve uma época que eu instalei, né, na época antes do celular, na época do Palm Top, eu instalei a Bíblia em áudio lá, e no meio da prova, eu colocava os alunos fazendo prova, eu colocava ali o fone de ouvido e ficava ouvindo a leitura ali do texto bíblico. Depois eu fiquei sabendo que os alunos gostavam muito disso. Não sei porquê, né? Não sei porque que eles gostavam tanto. Mas eu aproveitei muito, irmão, naquele tempo para ouvia duas, três vezes. Ouvia em português, ouvia em hebraico, ouvia em inglês, ouvia de toda forma. Deixava o meu espírito cheio. Meditar na palavra do Senhor, é se encher da palavra. Não só pela leitura, mas pela meditação. Porque quanto mais nós nos firmamos naquilo que a palavra produz, fala ao nosso coração, mais certeza de cumprir a ordem do Senhor nós temos. Amém? Porque se nós estamos cheios da palavra, nós cumprimos a ordem. Talvez se Ezequiel tivesse visto essa visão do vale de ossos sequíssimos, no início da trajetória dele, talvez ele não tivesse tanta fé para cumprir a ordem do Senhor. A fé dele não estava de que o osso ia se restaurar. A fé estava que a ordem do Senhor tinha sido dada. Aleluia. Nós cremos é na palavra do Senhor, não na situação. Nós cremos é na ordem do céu e não nas condições em torno. Nós cremos na cura, cremos na restauração, cremos nos milagres, mas como o texto que está no boletim, leia, irmão, depois o texto que está no boletim, nós não corremos atrás dos milagres. Nós não corremos atrás dos milagres. Nós temos certeza na ordem dos céus sobre nós. Nós temos certeza no Senhor que fala em nós. Aleluia! E por isso nós somos profetas, queridos. Profetas. A anunciar a ordem do Senhor. Mas cada dia mais nós precisamos ser experimentados. O livro de Hebreus fala que coisas profundas, coisas cada vez mais profundas em Deus, são para aqueles que são experimentados no Espírito e que não ficam só no leite, mas já estão experimentando alimento sólido. Nós precisamos, a cada dia, crer mais no Senhor, viver mais o crer em Deus, na ação dEle, crer que a ordem de Deus vai se cumprir, anunciar a ordem do Senhor sobre as nossas vidas, meditando na palavra, buscando em oração, na leitura, na intimidade com Deus. Porque, irmãos, a gente vai acrescentando em nossas vidas a cada dia, uma firmeza de coração, uma firmeza, porque se somos firmes, se somos marcados com aquilo que o Senhor tem em nossas vidas, com certeza nós cremos, a ordem dos céus se cumpre em nós. Nós não ficamos preocupados no cumprimento da ordem, nós temos certeza porque a ordem foi dada. Porque a ordem foi estabelecida e nós cremos é na ordem que Deus dá. Se olhamos para a situação e não cremos, isso não é nos imputado, querido, não é nos imputado, porque nós falamos, Senhor, nós cremos em Ti. E como aquele homem do texto que pregamos alguns domingos à noite, acho que domingo retrasado, se não me falha, como nós falamos, aquele homem que olhando para Jesus falou assim, Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé. Ezequiel estava na mesma situação, mas ele creu na ordem dada por Deus e anunciou a ordem dada pelo Senhor. E nós cremos, amém? Nós cremos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Feche seus olhos e veja que mesmo no vale dos ossos sequíssimos, mesmo em situações adversas, ou no meio de vales verdejantes com águas tranquilas, não importa, o que vale é a ordem do Senhor sobre nós, é o que precisamos anunciar, é o que precisamos proclamar, mesmo com mesa posta de delícias ou em lugar de sequidão, nós cremos é na ordem do Senhor sobre as nossas vidas. E nós anunciamos e proclamamos a ordem do Senhor, porque somos profetas que temos buscado no Senhor Jesus sermos experimentados, sermos fortalecidos, sermos nutridos, nutridos na graça, nutridos na presença, cheios da palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, se enchendo das coisas do céu, cheios daquilo que o céu tem sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, em oração. Pai, porque nós cremos na Tua ordem, ó Pai. Senhor, cremos, Deus, no cumprimento, Senhor, da Tua palavra. Senhor, ordena, Senhor, aos ossos sequíssimos. Senhor, ordena, Deus, aos vales verdejantes. Senhor, ordena, Pai, na bonança e na tempestade. Senhor, ordena sobre nós, ó Pai. Porque nós queremos anunciar a Tua ordem, Pai. Senhor, queremos anunciar, Deus, a Tua palavra de profecia, Pai. Senhor, seja na multiplicação no pão ou no partir do pão, ó Pai. Seja, Deus, no momento de força ou no momento de fraqueza, nós queremos anunciar a Tua ordem, Pai. Senhor, e nós cremos que não tem, ó Pai, faltado sobre nós a Tua palavra, Pai. Não tem faltado, Senhor, sobre as nossas vidas o comando, Senhor, e nós cremos em Ti, Pai. Senhor, nós cremos que os ossos se juntam, nós cremos, ó Pai, que nervos se formam, Senhor, nós cremos, ó Pai, que músculos se estendem, ó Pai, nós cremos que a pele pode revestir, e nós cremos mais ainda, ó Pai, que o Teu Espírito traz vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, então sopra, Pai, do Teu Espírito, dos quatro cantos, sopra, Senhor, do Teu Espírito sobre as nossas vidas, e nos move, ó Pai, como Jesus falou, que aquele que é movido pelo Teu Espírito, segue para um lado e para o outro, conforme a Tua vontade. Senhor, nós não somos barcos à deriva, nós somos barcos guiados pelo vento do Teu Espírito, Senhor, pelo leme da Tua direção, Senhor, e nós louvamos a Ti, Pai. Senhor, nos faz proclamadores da Tua ordem, ó Pai. Senhor, nos faz proclamadores, ó Pai, do Teu nome. Senhor, queremos anunciar a Jesus, queremos proclamar, ó Pai, a Tua graça, Senhor. Faz em nós, ó Pai, faz em nós conforme o Teu querer, Deus. É, Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai. Santo é o Teu nome, Deus. Nessa manhã, Deus, nós declaramos que precisamos, ó Pai, e queremos, Senhor, anunciar aquilo que nos é ordenado, aquilo que nos é, Senhor, profetizado pelo Teu Espírito, ó Pai. Revela-se, Senhor, cada vez mais ao nosso coração. Senhor, que possamos ter intimidade, ó Pai, com o Teu falar, e nos firma, ó Pai, com alicerces profundos em Ti, na Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Louvamos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.